Nós partilhamos esta memória coletiva dos incêndios, mas ela é de facto feita por pequenas peças, pequenas memórias de cada um de nós. E a experiência de cada pessoa é completamente diferente e completamente individual. E o memorial, para cumprir todas as suas funções, deverá integrar todas essas memórias e todas essas emoções para cada um. Quis, portanto, representar qualquer experiência que cada um pudesse ter tido nesse dia terrível. Mais que isso, quero que seja um espaço confortável, onde se sintam à vontade para ir, para estar e para poderem exprimir essas emoções. Criei, portanto, esta peça, que, muito mais do que uma peça de observação exterior, é uma peça que convida a entrar, é uma peça interior.